ligado, eu sei. O melhor quero também contar notas de 100. Uma mansão e uma Mercedes Benz. Fazer o que? Se meu mundo é esse aqui. Barracos de madeira, luz de vela, tipo assim. Brotei que nem semente nos becos do DF. Aonde os cana mata e o crime prevalece. Segue cantando reto, uma linda canção. Forma de expressão do povo brasileiro, irmão. Quem é do bonde sabe do que eu tô falando. Quem é do gueto sabe o que eu tô cantando. O sofrimento aqui virou rotina. Seja bem-vindo à nossa periferia. Quem é do bonde sabe do que eu tô falando. Quem é do gueto sabe o que eu tô cantando. O sofrimento aqui virou rotina. Seja bem-vindo à nossa periferia. Quebrando algema sem pena, sequer um pouco de piedade. Combate, cumplicidade, só com a paz. A união aqui se faz é com amor e harmonia. O que é ruim vai ficar pra trás. Mas na periferia tem maloca, maloqueiro, maconheiro, cachaceiro, desempregado, angustiado, sem dinheiro. Tem seu Zé e a Dona Maria que só quer o bem de sua cria. Pois é, a diversão do pobre é só futebol, forró, batuque no pandeiro e samba no quintal. Rap nacional, SB e na rima, poesia marginal. É poesia marginal. Quem é do bonde sabe do que eu tô falando. Quem é do gueto sabe o que eu tô cantando. O sofrimento aqui virou rotina. Seja bem-vindo à nossa periferia. Quem é do bonde sabe do que eu tô falando. Quem é do gueto sabe o que eu tô cantando. O sofrimento aqui virou rotina. Seja bem-vindo à nossa periferia. Chega mais de rolê na minha quebrada. Tomando uma gelada junto com meus parceiro, não pega nada. No sobe e desce observando os frevos. Fim de semana chegou, já trampei o mês inteiro. É só botar a mão na numerada. Chama a rapaziada, hoje ela em casa. Eu quero ver amanhecer, sem nada acontecer. O barraco é humilde, mas é pra mim e pra você. E pros que falam demais, desce aqui e vem de rolé. Minha quebrada é de boa, pode botar fé. Aí maluco, o verdadeiro rap sobrevive nas periferias. Realidade sem maquiagem. A ostentação que fascina é a que quer sujar a imagem do movimento. O rap é compromisso, não é modismo. CPI é demonstração de resistência, forma real de pensar. Quem é do bonde sabe do que eu tô falando. Quem é do gueto sabe o que eu tô cantando. O sofrimento aqui virou rotina. Seja bem-vindo à nossa periferia. Quem é do bonde sabe do que eu tô falando. Quem é do gueto sabe o que eu tô cantando. O sofrimento aqui virou rotina. Seja bem-vindo à nossa periferia.